Tinha um homem, ele tinha um problema diferente. Ele tinha um... uma estrovinga. Olha, rapaz, uma jeba. Uma jeba. É. De 45 centímetros. Era de respeito mesmo. É, vagina, 45, quase meio metro, filho. Vagina isso? Imagina só! 45 centímetros. Deve ser um lepão, assim, parece pedestal aqui da rádio dos microfones. Tá louco? Como isso estava atrapalhando o relacionamento ou os relacionamentos que ele procurava ter? Não, o bom dele disso é que ele podia ter um relacionamento à distância, né? Todo relacionamento dele era à distância. Hã? Todo relacionamento dele era à distância. Ué, tinha que ser à distância. Tinha que ser. Que nem até problema. Então ele resolveu procurar uma velha bruxa. Hã? Famosa na região, uhum. Que o pessoal comentava que ela podia resolver qualquer problema, qualquer um mesmo, qualquer um. A mulher era o trem, se fosse falar com a bruxa, ficava filé. Tudo filé. Tudo filé. Frente a frente com a bruxa. Ela era uma MacGyver da bruxaria. Exatamente. Ela era. Ela contou o caso, o cara contou o caso pra bruxa, a bruxa já nem pensou, já falou assim: meu caro, você vai nessa direção e quando passar o lago, você vai encontrar um sapo no meio da estrada. Você pergunta se o sapo quer casar-se com você. É claro que o sapo vai dizer não. Não. E toda vez que ele falar não, o seu bilau, sua estrovenga, sua jeba vai diminuir 9 centímetros por cada não. Aí o cara achou estranho aquilo, né? Mas pá, vai tentar, tinha outra opção, né? Tentar, né? É verdade. Oi, vai atrás do sapo e tal. Vai, procura. Acaba encontrando com o mardito do sapo. Uhum. Chegou pra ele assim e perguntou sem rodeio, né? Olá, sapo. Olá. Você quer se casar comigo? Quero, sapo. O sapo olhou pra ele e falou: não. Não. No mesmo instante, a estrovenga do caba de 45 veio pra 36. Diminuiu. Diminuiu 9 centímetros. É. E ele ficou espantado, porque funcionava o negócio. Ai, que beleza. De novo, o cara todo feliz. E aí, sapo? Ô, sapo. Quer casar comigo? Não. Aí foi pra 27 centímetros. Nossa. Aí o cara pensou, bom. E agora, para 27, ou não? 27, eu e acho que agora? Com 18 é um tamanho bom. É de respeito, eu já vou tava feliz. Perguntar só mais uma vez só, né? Mais uma vez. E ele olhou pro sapo e falou, ô, sapo. Ô, sapo. Você quer casar comigo? Não. Aí o sapo ficou irritado pra caramba. Olhou pra ele e falou, pô, cara, tu é chato mesmo, hein? É? Já falei que não, não e não. Ele se lascou, né, mãe? Ficou só aquele umbiguinho. Só uma marca ali, uma pinta. Parece aquela marquinha de catapora, né? Exato. Não era mais pinto, era pinta. Era pinta, exatamente. Boa. Bem desse jeito mesmo.